A quadrilha está formada, preparada pra bater de frente. CLTC descarregando o pente. Sistema escuta e treme, primeiro comando foi acionado. A cada mensagem que eu te passo é como um disparo. Relatos relatados, pensamento modificado. Pequeno é só o tamanho que quando pensa faz estrago. Isso te incomoda, você diz que nós é foda. Se quiser fazer o teste é melhor fazer a prova. Se toca, rap é compromisso e não é moda. Tô atrás da minha vitória com derrota ou sem derrota. Programado pra rimar, sem dó, sem piedade. A batalha começou, tem uma pá de covarde na escuta. Quando nos escuta parece uma puta. Eu digo luta, seu filha da puta. Isso te insulta, isso te insulta. A quadrilha está formada, veio pra bater de frente. Aqui é caixão lacrado, com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente, a quadrilha está formada, veio pra bater de frente. Aqui é caixão lacrado, com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente, é quente. Quem não vence não luta, quem não luta não vence. Cheguei, formei meu bonde, vim pra bater de frente. Não pra iludir sua mente, fazer o que tem que ser feito. Mostrar pros pagodeiros que o rap não é buceta, não é brinquedo. Respeito ao verdadeiro, ligado eu tô ligeiro. Formado com os irmãos, mas tem muito em desespero. Se vendendo aos pagodeiros, real com ilusão. Será que eu tô fumando um queijo? Dá um break. Conheço minha raiz, não vou cortar pra fazer teste. Dinheiro te corrompe, a sua cultura você esquece. Aqui não tem moleque, estamos prontos pra essa praga. Me ilude muita gente, transforma professor em puta safada. Até o fim você CL pra essa mídia desgraçada. Pra essa mídia desgraçada. Pra essa mídia desgraçada. A quadrilha está formada, veio pra bater de frente. Aqui é caixão lacrado, com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente, é quente. A quadrilha está formada, veio pra bater de frente. Aqui é caixão lacrado, com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente, é quente. Com puro sangue quente. Quem é de nós vem com a gente. Mas com puro sangue quente. Desse jeito, diretamente de Salvador, BA. Nordestino, rapá. Rap de verdade, verdadeiro. Desse jeito, vai que vai. Vai que vai. Vai na fé.